yourself now? Do you recognize the girl? The one who broke a thousand hearts, terrified the moon. Tivemos aí Magic Marmalade, Don't Stop the Beat, Madonna, Don't Cry For Me, Argentina, ainda Whitney Houston, It's Not Right But It's OK. Começamos a edição do Flash House de hoje com Coro Because The Night. E você fique por aí porque tem o segundo bloco pra rolar e eu posso garantir que tá maneiraço. Você está ouvindo Flash House. Kilson Rádio 6:39. Kilson Rádio Serviço. Sardinha em lata, bobó de camarão, atum ralado, moqueca e pirão, traíra, pirarucu, siri, tucunaré, sushi, pintado surubim, tilápia, carapau, lagosta, badente, robalo, caranguejo e ostra. Pescado é um clássico da alimentação saudável. Inclua na sua mesa, é gostoso e faz bem pra saúde. Sabe aquela música bacana que você já conhece? Pois é, aqui na Rio Sul Rádio a gente tem o hábito de fazer umas versões exclusivas. Sul Rádio, ouvindo música com quem sabe de música. Voltamos a apresentar Flash House. Newton Sky High. Valência, mixada pelo DJ Marquez. What's wrong with me? Why can't I find someone to be the lover of my life? It may seem unreal, but sometimes I feel just like a song without a tune, just like the stars without the moon. And just like a heart with no home, I continue alone. Is there anybody out there? Martini, Tall Girl, Network, Memories, Estrateria, Me Quedarei Solo, ainda Safari, That's What I Think Of You, Tatiana Santa Maria, Nicky French, Is There Anybody Out There, e começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Newton Sky High. Semana que vem eu tô de volta, um grande abraço e fui. O passado de presente pra você, Flash House. Sete e nove. Conserto de computadores e notebooks. Formatações. Instalações de sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática.

3343-7666. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. promise that I'll hold you when it's cold out, when we lose our winter coats in the spring. Cause lately I was thinking I never told you that every time I see you my heart sinks. Cause we lived at the carnival in summer, scared ourselves to death on a ghost train. And just like every Ferris wheel stops turning, oh I guess we had an expiration date. So I won't say I love you, it's too late. And ooh, thank you. when you were in Jerome. You'll never walk alone, 'cause the ghost dance all around you, all around you. Motiba. Algumas choram demais. Mulheres amam os filhos, mulheres amam os pais. Mulheres gostam de meias, mulheres gostam de batom. Mulheres gostam de homens que não perguntam se foi bom. Mulheres perdem a hora, mulheres pedem pra olhar. Mulheres vão juntas ao banheiro, mulheres ainda querem casar. Algumas gostam de mulheres, algumas choram demais. Mulheres amam os filhos, mulheres amam os pais. Querem casar. Algumas gostam de mulheres, algumas choram demais. Mulheres amam os filhos, mulheres amam os pais. Defense. back if you got mine.